Olha eu de novo com o dobro da unção. Sangue no zóio pra salvar mais um drogado. Faca no dente pra firmar um desviado. Vejo vários cegos no caô de lero lero, guiando vários pro buraco e de quebra pro inferno. Prego a simplicidade, o evangelho genuíno, o amor ao próximo, se entregar feito menino. Coração de criança pra herdar o que é meu no céu. Fé no criador, porque o fim será cruel. Vamos fazer o simples, amar nossos patrícios. Se todos derem as mãos, quem vai puxar o gatilho? Tá cheio de bom exemplo, na Bíblia ou na quebrada. Só guerreiro louco, os 300 de Esparta. Um salve pros guerreiros e guerreiras de plantão. Levanta a mão pra cima e vem comigo no refrão. Algumas notas não me ilude, não seduz. Vejo as naves, os Rolex e a prata. Pra Deus não vale nada, tipo lixo, tipo lata. Acho bonito seu carro e sua casa, sua conta bancária, mas pra Deus não vale nada. Pra que a grana? Onde o ladrão destrói? Tipo Paulo na missão e Cristo como herói. Tá chorando? Eu tô vendendo lenço. Enquanto alguns choram, tô vivendo meu momento. Porque o ódio tá na pele, tá na cor. Não prego grana, liberdade e amor. Que diferença faz a cor da sua pele? Jesus de olho azul ou se é negão de dread? Deixa minha calça larga, gira o zóio do meu cap. Enquanto você julga a minha alma.